enganámonos ao atribuir o nome do pintor ao que o Seca Afonso dedica a canción A morte saiu a rúa. Xosé Díaz Coelho chamábase o pintor asesinado pela PIDE en Alcántara, Lisboa, en 19 de dezembro de 1961, funcionario clandestino do Partido Comunista Portugués. Nos dixemos Pasos Coelho, que foi o primeiro ministro do Goberno da República Portuguesa en 2011 pelo Partido Social Democrata. Eis a pertinente autocrítica e a rectificación. No programa anterior falábamos da resolución da Asamblea Xeral das Nações Unidas contra o tráfico transatlántico de persoas africanas escravizadas e concretizáramos en Ferrol no Marqués de Amboaxe e a súa familia como importantes traficantes de persoas escravizadas e a indignidade do Concello de Ferrol facer homenaxe e festas en honor do Marqués de Amboaxe e a súa trata negreira. Os propios monarcas Carlos III e Fernando VI, con os seus nomes en Rúas de Ferrol, participaban da trata negreira. Xorxe Swan, ao que se lle dedica unha cátedra, e outro dos notáveis escravaxistas. E definimos Ferrol como un construto con base no traballo escravo, candidatado a Patrimonio da Humanidade. No libro de Manuela Santalla López, intitulado Ferrol, Historia Social, 1726-1858, de Edisoes a Nosa Terra, un magnífico traballo que recomendamos ler, podemos encontrar na página 112 a afirmación de que a estes presidiarios, ao cumprir as súas condenas nos arsenais de Ferrol ou na construción das Rúas da Madalena. E na página 113, 90 presidiarios españóis e 121 musulmanos. Estes, os musulmanos, eran escravos que se podían comprar, vender ou presentear, ou xogalos aos dados. E para non estendernos, na página 230, 500 son los demás sentenciados que hai con cadenas. Para além da categoría de presidiarios, está a categoría de vagos, integrantes das levas non honrados, cuxo trato era de persoas escravizadas. Asín, foi construído pela Armada e a Monarquía o Arsenal e o Bairro da Magdalena. E agora continuaremos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Millo Verde do álbum Seca Afonso no Coliseo. Xa casi conseguimos colocar o CD2 e agora podemos escutar Millo Verde, a canción número 1 deste dito álbum. Enganámonos máis unha vez e vamos a rectificar o engano. Agora já conseguimos colocar o CD número 2 e poderemos escutar Millo Verde. Aí vai. Aí vai Millo Verde. A canção do Seca Afonso, do álbum Seca Afonso no Coliseu. Ora, nós não poderíamos dar aqui este balanço, esta canção, este balanço meio merengue e todas as canções que vamos cantar agora, se não fosse a participação ali do Serginho da Flauta. Ele está. E o Janita Salomé, o Guilherme, foi fundador do Salário de Frutas, né? E. Epá, desculpa, o Rui, este não é muito novo e muito recente, ainda na fase do grumete. É o Rui, do baixo. E do Júlio Pereira, que é o Júlio Pereira. Nós vamos agora cantar uma canção que é muito conhecida, das Beiras, e vamos misturar aqui um ritmo mais ou menos da Beira Baixa, dos adufos, com umas tombadoras que darão um toque africano. Aliás, eu creio que existem muitas semelhanças entre as canções da Beira e muitos ritmos africanos, sobretudo Angola. Assombrado Millo Verde, ai assombrado Millo Verde, ai namorai o rapazinho. Millo Verde, ai Millo Verde, folha larga. Assombrado Millo Verde, ai assombrado Millo Verde, ai namorai uma casada. Thank you. Montadeiras do meu milho, ai, montadeiras do meu milho, ai, montai o meu milho. Não olhais para o caminho, ai, não olhais para o caminho, ai, que a maré das A missão soviética para ajudar a República Española. A missão soviética para ajudar a República Española tem precedentes. Em 13 de junho de 1936, a Internacional Comunista tratara a questão espanhola. A política externa soviética estimava meses antes o risco de golpe militar. Em 18 de julho de 1936, Dimitrov e Manuilsky, da Internacional Comunista, comunicaram a Codovilda e ao Buró Político do Partido Comunista de España reforçarem o antifascismo na ação do governo e a aliança operário-camponesa. Nessa altura, a URSS não tinha representação diplomática em Madrid. Os contactos entre Dimitrov e Codovilda a meio de telegramas. Em 21 de xullo, a reunião do Profitar em Moscovo para apoiar a República discreta e encobertamente. Em 28 de xullo, reunião em Moscovo do Comitê Executivo da Internacional Comunista para apoiar a República. Em 30 de xullo, discurso radiofónico de Loris Ibarruri em concordância com a Internacional Comunista. Campañas de solidaridade con a República na URSS, a França, a Inglaterra, a Bélxica, os Estados Unidos de América, a Checoslováquia, o Canadá, o México e outros países da América do Sul. En agosto de 1936, a Internacional Comunista enviou como enlaces a Madrid a André Martí e Jacques Dulcos e a Barcelona a Pedro Ernu Guerou. O Partido Comunista Francés ten a encomenda da relação con a República. En 28 de agosto de 1936 chega a misión diplomática soviética. Marcel Rosenberg, embaixador, apresenta credenciais en Madrid. Rosenberg fora secretario adxunto da Sociedade das Nações. Con ele vieran o que fora chefe de información do Exército Vermelho, general Jean Bersin, para dirigir asesores militares, o general Keller e o general Vladimir Gorev, asesor do general Miase. A Cataluña chegou o cónsul Vladimir Antonov Obsenko, que fora comandante da Guarda Vermella no asalto ao Palacio de Inverno en 7 de novembro de 1917. Nese 28 de agosto integran o goberno de Largo Caballero dous comunistas, na pasta de agricultura e na de educación. A participación do goberno fora discutida e acordada na URSS por Pepe Díaz, André Martí e Jacques Dulcos. Anarquistas recusaran a participación. Nesa data, a URSS adere ao Tratado de Non Intervención e foi criado un plano de apoio militar á República, Operación X, pelo chefe do Comisariado da Defensa e dos Servizos de Inteligencia Militar, Semión P. Uritsky, e o chefe do Departamento Estranxeiro da NKVD, Abram Slutsky. Criaram unha equipa, a Sección X, para a operación. En 25 de xullo de 1936, Xiral solicitara armas a URSS e outros países. Asinouse o Tratado de Non-Intervención con neutralidade dos Estados Unidos de América. Só a URSS podía vender armas clandestinamente á República. Segundo Orlov, a decisión de venderlle foi tomada por Stalin en 26 de agosto. En 25 de xullo, Hitler determinou enviar aviões a Franco. Mussolini xa lles fornecera. E agora continuaremos escutando música do Seca Afonso, do álbum Seca Afonso no Coliseum. A canción número 4 era Un redondo vocábulo. A ver se vai. Dentre os diversos companheiros que foram colaborando comigo nestas andanças, conta-se um velho amigo. Parece que vai, acertamos. Está, por exemplo, ali o Zé Luís Iglesias, um sujeito que me acompanhou pelas aldeias e depois dedicava-se também ao artesanato. Chegámos a fazer uma exposição em Paris. Redondo vocábulo, a canção que vamos escutar. Várias peças de louça que se partiu, aliás, pelo caminho, não é? E foi uma fase interessante do PREC. Tu nunca desmentido, PREC. Do assumido, sempre assumido, PREC. É um Fausto. Era redondo o vocábulo, uma soma agreste. Revelavam-se ondas em marinhos dedos, poupas seus cabelos, resíduos de lá. Nos degraus de laura tinta caía nos móvel vazio, convocando o farpa, chamando o telefone, matando paradas, a fúria crescia-me, tanto vingança. Nos degraus de laura, no quarto das lanças. Na rua os meninos brincavam e laura, na sala de espera ainda o ar educa. Thank you. Continuamos com A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal. Em setembro de 1936 foi criada a Jefatura de Assessoria Militar, órgão que integrava os assessores soviéticos, dirigido por Jean Bersin, 1936 e 1937, Grigory Stern, 1937-1938, depois por K.M. Kachanov. Em 14 de setembro de 1936, reunión en Moscovo para enviar armas NKVD para a República, nomeando Alexander Orlov como superintendente das operações de envío. Orlov chega a Madrid en día 15. Estivera antes no mes de xullo. En 4 de outubro de 1936, o barco Campuche chega a Cartaxena con armas, 6 cañóis, 6.000 buses, 240 lanzagranadas, 100.000 granadas e 20.362 fusis, para além de 7 millóns de balas. En día 12 de outubro, o barco Consumol chega con 50 tanques T-26 e vehículos blindados. Criar un exército regular para a República foi proxectado e planexado por Gorev, Mertzkov e Siminov, xunto con xenerais republicanos, e apresentado ao goberno no mes de outubro de 1936. En día 14, Largo Caballero decreta a criación do Exército Popular da República. En 6 de dezembro, a República recebe da URSS 136 aviões, 106 tanques T-26, 174 cañóns de campaña, 3.750 metralladoras. Entre outubro de 1936 e xullo de 1937, a URSS forneceu á República con 600.000 toneladas de material bélico, 698 aviões, 347 tanques, 60 viaturas corazadas, 1.186 metralladoras, 340 morteiros, 1.000 tanquistas e pilotos e 660 asesores militares. O general Alexander Orlov dirixiu tamén a impecável operación secreta, xunto con Largo Caballero e o ministro de Facenda Negrín, de enviar o ouro do goberno republicano a Moscovo. Partiu do porto de Cartaxena en 25 de outubro de 1936. A agresión do capitalismo internacional contra a República era de tal dimensión que o goberno republicano non podía comprar nada, porque a peseta non tiña valor, para além de lle seren expoliadas todas as contas e reservas bancarias. Orlov tiña encomendadas as tarefas da espionaxe, a contraespionaxe e a guerrilla. Esta fora despois encomendada a Grigory Shirojeskin. Alexander Orlov. Alexander Orlov, nacido en 1895 en Brovix, na Bielorrusia, con o nome de Leiva Lazarevich Felbin, ingresa no Partido Comunista de Lenin en 1917. Combate no Exército Vermelho en operações de guerrilla, ingresando no Servizo Soviético de Inteligencia en 1920. En 1926, comeza a traballar no estranxero con un nome falso e cobertura diplomática. En Londres, desde setembro de 1924 até outubro de 1925, foi o contacto o controlador dos Cambridge Five. Os comunistas ingleses Kim Philby, Anthony Blunt, Guy Burgess, Donald MacLean e John Cairncross, todos formados en marxismo no Trinity College de Cambridge, que traballaran durante décadas quer no MI5, Militar Intelligence 5, quer no Foreign Office, fornecendo información a URSS, quer dizer, integrados no Servizo de Inteligencia da URSS. O caso de Kim Philby é conhecido internacionalmente como agente soviético durante 3 décadas. Na guerra contra a República Espanhola, em maio de 1937, Kim Philby trabalhava como jornalista para The Times em Sevilha em favor de Franco, enganando-o, sendo mesmo condecorado por este. Orlov, antes de ir para território republicano, foi chefe adjunto do Departamento de Comboios e Transporte Marítimo da NKVD. Em 22 de maio de 1937, Krivitsky deserta da URSS aos Estados Unidos de América e Canadá, colaborando com os servizos de inteligência ingleses e norte-americanos para descobrir os agentes secretos comunistas. Esteve a ponto de descobrir o Kim Philby, mas os erros do MI6 impedíranno. Krivitsky escreveu as suas memórias com detalle das suas actividades na inteligencia soviética. Arrependíase de ter sido comunista e condenaba a hegemonía soviética na República Española. En 10 de febreiro de 1941, apareceu morto no hotel Bellevue de Washington. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción número 5 intitulada Papusa, do álbum do Seca Afonso no Coliseu. Vai Papusa, a ver se acertamos. Carapuça, mas não compres o velho fato de ananás. O estilo não se empresta em nada, tem sentido a tua falta, meu papuça. Se podes ou não podes, tanto faz. Se podes ou não podes, tanto faz. Experimenta sair um pouco, está a bom tempo. Na Rábida para os ninhos, meu rapaz. Amanhã é friado em Paio Pires a gozar. O teu ouvido rouco, moco em água ras. O teu ouvido rouco, moco em água ras. Multidão na rua é Zé. Ouve-se a banda tocando MFA. Vai o Borges e o Pino cheio e trio, Libas balançando. A revolução é pra já. Vai o Borges e o Pino cheio e trio, Libas balançando. A revolução é pra já. Com esses spray, amanhã é dia de tarzindei. Põe nessa boca uma chupeta, amanhã é dia de panache. Orlov, junto com Leonid Eitington, o húngaro Ernő Gerő, todos axentes da NKVD en 1937, recrutaran África de las Heras, que se tornaría espía de fama internacional. África participara na Revolución de Outubro en Asturias. En xullo de 1936 integrouse nas Xuventudes Socialistas Unificadas da Cataluña e no ano de 1937 dirixía unha patrulla cidadá con sede no Náutico en Barcelona. Foi enviada a Moscovo para receber instrución. Parece que introduciu unha espionaxe Caritat Mercader, mai de Ramón Mercader, que dirixía un comando de choque en Barcelona xunto con o seu amante Pavel Sudoplatov. Orlov foi moito amigo de Kepler. Aloxábase en Valencia no Hotel Metrópol e estaba protegido por agentes españóis do SIN. En novembro de 1936 estaba en Vinimamet a Escola de Sabotaxe e Subversón con o capitán Domingo Hungría, do Partido Comunista de España. En 1938, Orlov moraba habitualmente en Barcelona e viaxaba con frecuencia a Madrid e Valencia. Dispuña de un guardacostas permanente. O seu buró estaba protegido por agentes españóis do SIN. Os seus biógrafos, John Costello e Oleg Sharef, portavoz da KGB, que publicaran en 1991. Edward Gasur, amigo de Orlov e oficial do FBI, que publica en 2002, xunto con José María Zavala e Ángel Viña, todos documentan as responsabilidades de Orlov no asesinato de Nin, dirigente do POUM, Partido Obrero Unificado Marxista. Os confrontos armados en Barcelona aconteceran entre 3 e 8 de maio de 1937. O POUM foi ilegalizado polo Goberno da República e fora deslocada unha delegación especial do SIN de Madrid a Barcelona para en 16 de xuño seren presos Nin e os dirigentes do POUM. Alguns autores falan da Catedral de Alcalá de Henares ou da Quinta del Pardo, lugares utilizados polos soviéticos onde Nin fora morto e desaparecido até o día de hoxe. Orlov tiña como tradutora a Soledad Sánchez durante moito tempo ás súas ordens. Acompáñao mesmo na súa fuxida en 11 de xullo de 1938 para a França, Canadá, Estados Unidos de América. Orlov está en París en 13 de xullo de 1938, data en que lle fora marcado un encontro en Amberes nun navío soviético ao que non se presenta. En 13 de agosto, Orlov e a súa familia están nos Estados Unidos de América. Leonid Eitington. Orlov é sustituído nas súas tarefas en favor da República por Leonid Eitington, quen fora a súa man direita, axudante e homen de confianza. Eitington traballara en Xangai con Richard Sorge, o mellor da inteligencia da URSS durante a Segunda Guerra Mundial. O superior de Eitington e responsable do Departamento de Operacións Especiais, Pavel Sudoplatov, publicou en 1944 as súas memorias Special Task, Misiones Especiais, en que conta a actuación dos servizos secretos soviéticos. Confésase responsable pela morte de Trotsky. Dirixe a rede de espiões que convenceran científicos dos Estados Unidos de América e United Kingdom para forneceren os secretos da bomba atómica aos soviéticos. En 1938, Sudoplatov, nunha cafetería de Rotterdam, presenteia unha caixa de bombóns de chocolate a Konovalets, un independentista ucraniano partidario de Hitler. Acabado o encontro que previamente combinaran, Sudoplatov abandonou a cafetería e uns minutos máis tarde explodiu a bomba contida na caixa de bombóns, acabando con a vida do colaborador da Alemanha nazi. E continuamos escutando música do Seca Afonso. Agora queremos colocar a canción Utopía para que sexa escutada. Utopía é a canción número 6 do álbum do Seca Afonso no Coliseo. Vai entón a canción Utopía. Esta canción chama-se Utopía e é un pouco aquilo que eu imaginei que pudesse ser uma sociedade sem, como se costuma dizer, sem oprimidos nem opressores, não? E, mas eu creio que efetivamente essa utopia pode efetivamente concretizar-se, não? Um bocado de voluntarismo. Cidade sem muros nem ameias, gente igual por dentro, gente igual por fora, onde a folha da palma afaga a cantaria. Cidade do homem, não do lobo, mas irmã. Capital da alegria, braço que dorme nos braços do rio, toma o fruto da terra, é teu, a ti o deves lançar-te. Desafio, lança o teu desafio. Homem que olhas nos olhos que não negas, o sorriso, a palavra forte e justa. Homem para quem o nada disto custa. Será que existe lá para as margens no Oriente este rio, este rolo, esta gaivota, que outro fumo deverei seguir na minha roda? Gustavo Durán. Gustavo Durán estivera na residencia de estudantes en Madrid. Relacionouse con os mesmos amigos de Ernesto Guerra da Cal. Durante o verão de 1987, foi chefe do SIN en Madrid e Centro. Supervisor do Exército do Centro, apoiado pelo chefe da inteligência soviética, Orlov. Casou con Bonte Crompton, norteamericana, cuxa irmá Belinda Crompton, por súa vez casada con o milionario norteamericano Michel Streeg, relacionado como espión con os Cambridge Five e acusado de espiar para URSS, pertencera á Sociedade dos Apóstolos de Cambridge. Gustavo Durán está en Nova York en 1940, onde lle conseguen emprego no Museo de Arte Moderno con Buñuel. En 1950, Gustavo Durán é un dos 57 comunistas da listaxe de McCarthy, cousa con certeza coñecida por Ernesto Guerra da Cal. A creación e organización do Servizo de Investigación Militar. O decreto de 6 de agosto de 1937 motiva a creación do Servizo de Investigación Militar na espionaxe e sabotaxe de orixe faxioso, que evidencian a necesidade de servizos de contraespionaxe dos que carecemos, a República. E no seu artigo 1º, críase no Ministerio da Defensa Nacional o Servizo de Investigación Militar cuxa misión será combater a espionaxe, impedir os actos de sabotaxe e realizar funções de investigación e vigilancia. En 23 de xullo de 1938, o SIN reorganízase no Servizo de Información, Investigación e Contraespionaxe, SIS, que dependerá da presidencia do Consello de Ministros, modificando o decreto de 6 de agosto de 1937. O SIS perseguirá a espionaxe, sabotaxe e derrotismo cerca das Forzas Armadas do Ministerio de Defensa Nacional. A fonte disto é un documento da Fiscalía Xeral da República tirado de El Socialista na Fundación Pablo Iglesias. Nun outro documento da demarcación da Cataluña afírmase. En 9 de maio de 1938, antes de ser chefiada pelo maior Eugenio Alonso de la Riva, a demarcación da Cataluña estaba integrada por 211 persoas, dividida en diferentes partes, unha das quais a brigada chamada especial, con un chefe, un secretario, un intendente, 30 axentes e 3 motoristas. Está instalada espléndidamente na torre que lle serve de morada, comen e dormen os axentes que a integran. Executa traballos similares á chamada brigada de demarcación e as persoas que a integran son da confianza do chefe da demarcación. Ten unha independencia de actuación para ella con a desorganización dos seus traballos. Unha outra parte, a Mariña, recoñeceu o documento non existía. A torre que lle serve de morada, onde comen e dormen os axentes que a integran, pode ser relacionar con o que Enric Dacal escreve acerca do SIN en Barcelona. Cando os meus pais e seus amigos que vivían unha especie de comuna tiñan chagas por malnutrición. A torre pode ser que fose da avenida do Tibidabo número 32. Unha grande mansón, unha quinta con paso de 3 andares, capela e moita coisa para merecer o cualificativo de espléndidamente instalados os da Brigada Especial do SIN, embora malnutridos. A dita torre foi propriedade dun rico industrial barcelonés, ocupada pela CNT Five, con Aurelio Fernández, e depois de maio de 1937, desaloxada para outros usos. Nese mesmo documento, há unha listaxe de integrantes do SIN en que figura o seguinte: X.S. Antonio Ramos Ros, PSUC UGT. Ernesto Pérez Guerra non está na listaxe, sen sabermos se o Antonio Ramos Ros é o seu amigo. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos Venham mais cinco. Mais cinco, dou uma sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, chuvelhista que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. De espada cinta, já que vem guerra e da quinta em mar. Não me obriga a vir para a rua gritar. Que já tem. Mas eu bem sei. Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantei. A bucha é dura, mais dura é a razão que eu sustei. Só nesta rusga não há lugar para os filhos jamais. diziam, bem me avisavam como era a lei. Na minha terra, quem trepara o coqueiro é o rei. A bucha é dura, mas dura é a razão que eles têm. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Com esta música, despedimos-nos. Até o próximo programa, desde a Rádio Filispim, a Rádio Livre e Comunitária, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, em 102.3 FM. Despedimos-nos com esta música. Antes de cortar o programa, o tempo acaba-se. Thank you.